4 decola aos 45198. Bom dia, estou aqui no aguardo do teste da frequência. 198, chamaremos em breve. Obrigado, Romeu 804. Salvador, é o voo 1804. 1804, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da El, transição Bless. Positivo, só para 340 da El Bless, eu vou 1804. 1804. Confirme o nível 3INA 280. Positivo, senhor. Será que o Alenara vai de copas, mas sem curso Juliette? Mike Tango Lima. Táxi, Juliette Alfa no posto de espera, chama 3086, ajuste no 03 até o ponto de espera na minha escuta, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 3086, torre, com 1013. Bom voo, Kruger. Para você também. Nível 040. Via Bonf, 040, da 3304. 5-4, o número 3 para a Copa Recife 350 será coordenado, informação em curso é Juliette. Aguardando então com o número 3, obrigado. American 90, Red Copy. American 90, top of the ground. American 980, salvo do ground. Informe o Mike Tango Lima, pronto, cópia. Prossiga, senhor. Mike Tango Lima autorizado, Teresina 280, nível via Upper Zulu 20. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock 50 no 2 ao transponder, controle 1 no 9.8. No transponder? 5012. Torre Salvador é o Rio 964, no ponto de espera, Down 0 está pronto. São Foque, aciona 5012, 198 é o controle, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, cotejamento correto, passe 3, reporte quando pronto. Reportará quando pronto, Mike Tango Lima. Solo, TAN 3179. Prossiga, TAN 3179. 3179. TAN 3179, eu solo. É só pra informar que tá pronto. O slot é 06, mas já tá pronto, aí tá na sua escuta. Gente, reporte quando pronto para o pushback. Já se encontra tudo totalmente pronto. Totalmente pronto. Gente, o TAN 3179. Aguarde. Chame uns, de acordo com a sua previsão, uns 5 minutos antes da decolagem. Ciente, reportará, obrigado. Liga papai com Charlie. O Charlie confirme pessoas a bordo, autonomia e alternativa. American 980, Red Copy. Logo 65 no 4, pronto, cópia. Pronto. Logo 65 no 4, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58, decola 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5007, eu transpondo o controle 1 no 9.8. Autorizado 350 para Recife, Upper Whisky 58. Primeira curva esquerda após a colagem, Puca, Aracaju, 5007, no transponder, 198, controle 6. Cotejamento correto, pátio 3, reporte fundo pronto para puxa e acionamento, 6514 da Varag Log. Está pronto, 6514. Varag Log autorizado então, puxa e acionar, pátio 3, reporte táxi. Está pronto, chamará então, está livre, chamará para o táxi, 6514. Rio 9641. Eu 9641, no contato radar na decolagem, suba para nível 310, saída Momo, transição front. 310, Momo, front, 9641. Banco Charlie, acione código 5013. Salvador, papão, meu Mike da Colima. No terminal de cargas. Para o funcionamento. Será número 2 na taxa de carga, não tem fruta. Guardando. Total 9911 para pushback e funcionamento. Número 2 para pushback, total 9911, mantém a guarda. Aguardando. Log 65 no 4 da Pronto Urtax, 2 horas e 40, Fortaleza, 3 a bordo. Ok, 2 horas e 40, alternando Fortaleza, 3 a bordo. Frente, táxi avalizado, Índia Alfa, ponto de espera da Brava, torre 18.6 dúzia, bom voo 1013, ok, negar. 1013, ajustado, vive ao Índia Alfa, ponto de espera 18.6 dúzia, o log 65 no 4. Solo, TAN 3179. Possível, TAN 3179. Pushback, acionamento no 2. Autorizado sobre táxi, 379. Autorizado, reportará no táxi. Negativo, Serra Vista 367, descendo para 2500. Portará passando a posição, tá? 304. Tango Lima, tô sente da língua pushback agora aí no patch 3, tá? O nome da bag logo tá lembrando, patch em pronto táxi. Gente, Mike Tango Lima. Só tava aguardar, tá? O Mike Tango Lima chamou primeiro, após ele iniciar o táxi, eu já tô levando seu pushback aí do lado dele. Carolina 980, what's your copy? 64 ano, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 125.45. Alterna 125.45. 2545, alternado. Obrigado, bom dia. Torre, bom dia, Variglog 6514, pode esperar, tá pronto. Variglog 9514, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 270 graus 04 nós. Variglog 6514, tá pronto, alinhar e decolar pista 10, obrigado. Passou Serra Vida 367, 4 milhas para o Serra Vida 366, da 3304. Sim, aguarde para transferência de comunicações, reporte na final da Renaz. Negativo, reportará na final da Renaz. Doutor de Salvador, bom dia, Otan 3663, tinha informação de Juliette, descendo para uma centena. Acione identificação, autorizado via chegada BOF, desça para nível 040. Identificou via chegada, desça para 040, BOF, 3663. Solo, Papai Romeu, Mike Tango Lima, acionado para o táxi, está com 4 horas e 22 de autonomia, alterna São Luís, POB 05. Eu não consegui pegar aqui, São Luís, qual é o problema também, por favor, Mike Lima? Mike Lima, acionado para o táxi, 4 horas e 22 de autonomia, alterna São Luís, POB 05. Tango Lima, táxi autorizado em frente, Índia, Alfa, ou melhor, desculpa, Juliette, Alfa, ponto espera, torre 18.6, bujo, ajuste na 013, ao voo. Juliette, Alfa, ponto espera 118.6, 1013, obrigado por sua vez. Com o controle. Paulo, TAN 3179, acionado, POB. 113, autonomia 3 horas e 47, abrindo o galeão para o táxi. 113, POB, 103. 113. Mantenha a posição após a passagem do 727 à sua direita. Siga-o com o número 2 para o ponto de espera. Lá transfere torre 118.6 dúzia, QNH 1003, bom voo. 1003, segue o 27, depois torre. 9911, linha pushback, parte de carga, chama o táxi. 30 pushback, chama ali táxi, 9911. Salvador, bom dia, o 6514 no Vlog, cruzando 2000 pés. O Vlog 6514, contato radar na decolagem, suba para nível 350, saída Pucca, transição Aracaju. Em Pucca, Aracaju, 350, 6514. Tomados. ACH, tá 3304. Golo 922, acione identificação, autorizado via chegada Mari, desça para nível 050. 5922, descendo, poderia confirmar o nível? Nível 050. 050, na chegada Mari, 922. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima, no ponto de espera da 05. Papa Romeu, Mike Tango Lima, mantém a ponto de espera após pouso do Airbus da curtíssima final. A Lima mantém cabeceira no zero. Mantendo ponto de espera após o Airbus na final, a Niai mantém no zero. Papa Romeu, Mike Tango Lima. T04, solo 07, chame solo 121, décimo 9. Solo 219. Rodô, um bom dia, tá 3304, exato. Bom dia, táxi em frente Alfa, reporte Anfa, táxi 6 Juliette, tá 3304. Táxi via Alfa, reportado Anfa Juliette, tá 3304. Mike Tango Lima, autorizado a colar pista 0270 Brau 049. Aliás, decolar, papai Romeu, Mike Tango Lima. Para 160, informação Juliette. Startup 9240, assistindo a identificação, autorizado via chegada Mari, desça para nível 060. Identificou, chegada Mari para o 060, Masterstop 9840. Alfa 91, táxi autorizado em frente, ingresso táxi 6 Juliette. É um ingresso táxi Índia, em frente Índia, Alfa, estou esperando a Bravo, Torre 118.612, ajuste M3, bom voo. Em frente Índia, Alfa, ponte espera da 1. M3 autorizado DCV para 2000 pés. Altímetro no 03, reporte na final do procedimento LSX-Way da pista no 0. Autorizado via 2000, ajuste 1013, reportará ingressando no final do procedimento LSX-Way da pista no 0, 3663. Meu Mike Tango Lima decolou às 1-0, chame controle 119, décimo 8, bom voo. 119-8, obrigado, bom serviço. O alterna 125, décimo 45. 2685-2545, bom dia, 65 no 4. Sou Salvador, bom dia, Papai Romeu, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, contato radar da decolagem, suba para nível 280, saída Momo, transição Flock. Contato radar da decolagem, 280, saída Momo, transição Flock, papai Romeu, Mike Tango Lima. Alfa Alfa Delta, isso? Renave da 10. Gente, mantenha o perfil da chegada agora no 922, aguarde a autorização do RNAV. Aguardando, 922. Tenente, qual é o tátil, qual pista decola? 4-4, decola 9-3. 1-8 pra cota. 4-3-1-7-1. Sua redução 9-2-2. 9-1-1, bom dia. Após o início do TAN, a linha mantém cabeceira 1-0. Após o TAN, a linha mantém cabeceira 1-1. Autorizado no plano Paulo Afonso, 090, risco 1, decola pistão 97, após decolagem, curva esquerda, subida Lotar. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5024. Autorizado Paulo Afonso, 090, correto, cotejamento. Ajuste do altímetro agora 1-0-3, chame a torre em 1-1-8.62, pressionamento de táxi. Controle Salvador, TAN 3859, informação Juliette. TAN 3859, acione identificação, autorizado chegada a BONF, desça para nível 080. Desce para o 080 BONF, no TAN 3859. Controle Salvador, bom dia, TAN 3179. TAN 3179, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El, transição Diné. Da El Diné, 3179, 360, nível. Controle, por favor, meu Mike Tango Lima, precisaria para de flock da presente? Não tem o perfil da saída, Mike Tango Lima. Entendo. 0 grau 042. Livre decolante, total 9911. Me estima 709 e reduza para 2209. Reduzindo, 2209. 709. Reduza para 2209. Está 3859. Reduzindo para 2209. O TAN 3859 solicita o RNAV. Paciente, mantém o perfil da chegada, aguarde a autorização do RNAV. Mantém o perfil e aguarda, 3254. Vai atingir o 050-922. Pelo 922, após ETAP, autorizado a descer para 2500 pés, na proa do Serra Vita 366, reporte na final da RNAV. Após ETAP,